una chance, por favor. Déjalo y ven a sentir mi calor. Quédate conmigo. La persona que tú amas no te quiere. Para él solo fuiste una mujer y nada más. Recuerdo, te avisé que te cuidaras. No quisiste aceptar. Hoy vives en soledad. Solo fue un consejo de un amigo. No me escuchaste, has hecho un lío. Eres el amor de un corazón. Solo vivo para amarte, sufro por ti. Y él por ti no ha hecho nada. Él no te ama y doy mi vida por ti. Yo estaré a tu lado pidiendo placer. Loco para amarte y hacerte feliz. Todo el mundo sabe, solo tú no ves. Solo vivo para amarte, sufro por ti. Y por ti no he hecho nada. Él no te ama y doy mi vida por ti. Yo estaré a tu lado pidiendo placer. Loco por amarte y hacerte feliz. Todo el mundo sabe, pero tú no ves. Cantar junto a nossos amigos Sete Pulos. É isso aí, amigos da banda La Estación 13. Pra nós do grupo Sete Povos, é um prazer estar cantando aqui com vocês. Lembra, eu avisei pra te cuidar, pois não quis acreditar. E hoje está na solidão. Um simples alerta de um amigo. Não ouviu, correu perigo. Feriu o amor de um coração. Eu vivo te amando, sofrendo por ti. Ele por você não tá nem aí. Ele não te ama, eu arrasto um trem por ti. Eu estou aqui do teu lado pedindo prazer. Louco pra te amar e feliz te fazer. Todo mundo sabe, só você não vê. Te amando, sofrendo por ti. Ele por você não tá nem aí. Ele não te ama, eu arrasto um trem por ti. Eu estou aqui do teu lado pedindo prazer. Louco pra te amar e feliz te fazer. Todo mundo sabe, só você não vê.